Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música Ninguém Explica Deus no Preto no Branco. Quero dedicar essa música pra galera do Covers Brasil e dizer que eu acabei de gravar um vídeo lá no canal deles e vou deixar o link do canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem e vamos lá! Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria. Explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o vídeo lá no canal da Covers Brasil, que tá aqui embaixo no link. Vou deixar as minhas redes sociais aqui, se vocês quiserem me seguir. É isso, um beijo. Gente, não se esqueçam do like e de se inscrever. Um beijão e até a próxima.